4 horas e 40, alternativa pessoal. Autorizado à direita, chame torre 18, em cima 95 para decolagem. Autorizado à direita, torre 18, 95, da 3216. Estou no Romeo Oscar, frequência livre. Autorizado a descida do tipo 5595. Confirme. O 595 já tem para a descida? Desce para 3000 pés, QNH 104, tarifa 5595. 3000, 104, 5595. Gol no 697, desce para 2000 pés, livre LS, a porta estabilizada. Aliança, está pronto, cópia? Pronto, cópia, o tipo 5595. Então, Aliança, voo 200, voo direto, correto, decola da 190, curva esquerda, na saída Momo, depois voo direto, Arbor. Aciona o Momo direto, Aliança. Aciona 5077, controle 208. Correto, chama para o acionamento. Tá valendo. Tripe 5595, redução para 2100 mais, número 2 na aproximação. 5595, 2100 mais. 3216, aguarda um instante na cabeceira no zero, devido ao aeronave que decolou a sua frente com menor performance. Sim, 3216. Tarcio 2262 com 54 a bordo, 4 horas e 20, autonomia Salvador alternada. Até a saída do pátio 3, aguarde para ingressar pátio 1. Ok, até a saída do pátio 3, aguarda pátio 1 na 2262. Autorizado, chame táxi. Só 3216, livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 14 nós. Livre decolagem, tá bom, certo? Só 3219. Livre LS, porta estabilizada. 2809 GVS, obrigado. Tchona 2202. P7, mantenha a posição. Vai manter 62. Para o saco. Para o táxi 3193, está com 152, Campinas, 3:50. Liga o táxi à direita, tem o ponto de espera, chama a torre 1895 para decolagem. Obrigado, boa tarde. Torre 1895. 1895, voo no 697, grato. 1208-3216, boa tarde. Zero, sai da bomba. Confirma 360, 3216. Correção, 370. 370, tá, 3216. P7, aguarde. Passaria do 2262, após o Avianca ingressar no pátio, continua o táxi até o ponto de espera, torre de 86 para 1895 para decolagem. Após o Avianca, prossegue o táxi, 295 no ponto de espera, obrigado, até daqui a pouco. 3223 para Copen. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677 direto, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, Jame, depois Aracaju. Aciona 5075, controle 208. Correto, chama para acionar. Curta final. Afirmativo. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Gente da 3193, pode entrar, com a linha mantém na 190. 394, você. 394, tem que dar uma atualização, galeão. Ok, pode estar copiando. 394. Está autorizado para o galeão, nível 360, via a Pesuru 10, Smart Luftu Barbacena, decola da 10 com a direita, saída é a Dael Leda, depois uma bridge. Aciona 5064, controle 208. Soltado, galeão 360, que é o Dael, e depois o Abrid. Dael, Leda, Abrid, correto, chama para acionar. Salvador, boa, parceria do 2262. Parece, passarei do 2262, sigla. Não pode esperar, comandante, mas vai entrar. Gente, mantendo, pode esperar. Maceió, nível 350, via a Perusk 58, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa direto. Aciona Puca, Jama, Aracaju, confirmando. Puca, Jama, Aracaju, aciona 5067. Controle 208. Afirmativo, está autorizado conforme Maceió 350, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo e depois direto Aracaju. 5067, transponder, 208 é o controle, gol 1924. Correto, chama para acionar. Chamarei, 924. 806 está ali no táxi, até o ponto de espera, vai ser o número 2 agora na espera. Chame torre 1895 quando pronto para decolar. Número táxi, ponto de espera, 295, 806. Bono 697, no solo aos 48, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Livre direito, chama solo 121, decimal 9, Bono 697. Felipe 5595, complexo final, chame torre, quando 1895. 1895, obrigado. 2193, vento 100 graus, 1129, linha de decolagem, capiceiro 10. Andando 0, 3193. Salvador, trip 5595. Arite, reporte imediato de descida. Aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Baixado, travado, aguardando, 5595. 3216, sobre restrito nível de voo 350, dá 300, voo direto a Buco. 350, restrito, voa a Buco, dá 3216. Salvador, boa, 4196, Azul, expande para São Lima. Boa tarde, Azul, 4196, autorizado chegada a mar e desce para o nível de voo 050. Então, 50, número 1? Afirmativo. 262, negativo. Mantenha o ponto de espera, temos aeronave para pouso na que já passou externo, na 10. Vai manter, né, dois. Trip 5595, prossiga. Speed 360 aqui pela nossa esquerda, chegamos um pouquinho meio alto. Gente, faz 360, repórter interceptando. 360, obrigado. Um minuto. Vai. 193. Então, 393, decolada 50, chame controle no 20, decimal 8. Obrigado, Maria. Ingressa Juliette, esquerda, portão 4. Juliette, para portão 4, gol 9697. Visita 3193. Boa tarde, Tan 3193, contato radar, suba para o nível 360, Veleda. Guandoleira da presente, 3193. Gol 906, mantendo o ponto esperto. Para o ponto 08. Trip 5595. 5595, já aproximação, aguardando pista livre. Afirmativo. Passaria do 2262, divide ecológico, cabeceira no 0, vento 1 a 0 graus e no 0 mais. A livre, dá 1 a 0, 2262. 283 na 3, livre de acionamento de push, chama táxi. 37, chama táxi, 136, 136. 12545, alterne 12685. 12645, 12685, 3545. 5595, só atende a pássaros na curta final da 90. 25. Zero 2262, decolado 5-3, chame controle 1-2-0-8. 208. 5595, livre pouso 1-0, vento 120 graus e 1-0 nós. 5595. Contato radar, subatório nível 180, saída Arbor. 180, Arbor 2262. Lima, tem cabeceira no zero. Lima, tem no zero, voo 180. Lima, tem cabeceira no zero, voo 180. 5595 no solo, 54, livre direito, chame solo, 121, decimal 9. Então, lá, obrigado. Azul 4196, desço para 2.000 pés, livre das restrições de altitude, autorizado final IET, aporte estabilizado. Para 2.000, reportaremos estabilizado. 1806, livre decolagem, cabeceira no zero, vento 120 graus e no zero nós. Decolagem, no zero, voo 180. Duas horas. 1h52 de autonomia, alterna, descrição. Táxi à direita, ponte espera, torre 18, decimal 95. Táxi à direita, 1895, torre, obrigado, bom domingo. Tá, 3223. Romeu, Romeu Lima, desce para 1510, QNH 1013. Foram 600 para o táxi com 134 a bordo, autonomia 2h40, Maceió, alternativo. 806, decolado 56, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. 806. Boa tarde, Golmo 806, contato radar, subatório nível 230, Voipuca. 230, Voipuca, Golmo 806. Oi, boa tarde, eu estou 3283, pronto na 1-0. Estou 3283, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém na cabeceira 1-0, está 3283. Boa tarde, Papa Romeu 90 X-Ray Golf, autorizado chegada Mari, desce para o nível de voo 050. Mari 050, autorizado a voar Mari na frente? Autorizado. Lambda 3193, estamos em centro Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, obrigado, está 3193. passar motor 92 já na primeira, você respeitou? Afirmativo. E autorizado, voa direto toda. Autorizado, November X-Rego. Obrigado. Zona 3283, vento 120 graus, 109, dívida ecológica, cabeceira 10. Iniciando, Zona 3283, 10. Oi, o Bonomé 00, ponto de espera pronto, boa tarde. Bonomé 00, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Se der nave decolou à sua frente, tem um meio de perfil de saída, por gentileza, aguarde, já temos aeronave para pouso na 10. A 2 milhas do externo. Tem, tá ligado. Estabilizado com ILS, pistão na zero, azul 4116. Azul 4116, complexo final, sino torre, 1895. Confirmado, 1895? Afirmativo, 1895. 95, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 3223, bom dia. Boa tarde, Pan 3283, contato radar, da para o nível 190, foi Puka. 190, voando Puka, Pan 3283. Boa tarde, tráfego avistado, QNH 10013, reporte baixado, travado. Reportará 1013, o azul 4116. O 1600, visual com Embraer da Azul na longa final. Na 600 é a torre? Afirmativo, visual. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após o pouso, alinhei, né, 00. Baixo travado. Já passou o externo, o azul 4116. Azul 4116, livre pouso, cabeceira 10, vento 130 graus, 129. Livre pouso, 10, azul 4116. Gol no 806, semicentro Recife, 12545, ao CR, 12685. Autorizado o repatório, repartir os alvos no campo, Romeu Romeu Lima. Controle Salvador, boa tarde. Eu chamei 6320, descendo para o centro, 60, 170, com a informação Lima. Funcionar 6320, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Autorizado chegada a mar, voo 050, pode aproar, tá? Inicialmente mantém a chegada, funcionar 6320. Tome Romo Lima, chame Torre 1895. Olha, Salvador, boa tarde, eu fico 5626, formação Lima. 5626, sua identificação. 5626. Papá Tribo Romeu Lima, ajuste no 0 no 3, vento no 3, 0 graus, 1 2 9, reporte 36 da 17. Azul 416 no sol ao 04, Lívia direito, chame sol, Lino 21 decimal 9. No decimal 9, boa. País, Kine Galva 0 no 4. 3014 é que chegou. 130 graus, 109, dívida colagem, cabeceira 10. Dívida colagem, 00. O 35486 está com 47 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Tá vindo o táxi em frente, cruza o pátio até a Ponte Bela Via Índia, chame torre 1895 para decolar. 486, o trip está com 45 a bordo, correção 47, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Ok, sim, está livre o táxi, confirmo, via pátio, Índia, e chame torre 1895 para decolar. Pátio, Índia, Ponte Bela, 2895 para decolar. Boa tarde, detente do LED, prossiga. Tente, detente do LED, mantém-se condições visuais, linha gama 013, ingresso no corredor Interlagos e reparte na rotatória. O nome é 00, decolado ao 06, chame controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, o nome é 00. 8, alterne 1260. Passarei o 2262, chame centro Recife. 1288, alterne 1260. 288. 260-2262. Controle de Golo 600, boa tarde. Golo 600, boa tarde. Contato radar, subassar o nível 370, vai pouca. 370, comprou de pouca. Funcionamento 320, está presente, está autorizado direto do Luna. Qualquer é autorizado do Luna para o 6320? Afirmativo. Luna, 6320. Na 3283, Sam Centro Recife, 12545, alterne 12685. Zero. O Golfo desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 acusará estabilizado visual já, o November que chegou. Na 3283, copiou o controle? Afirmativo, Recife 2545, 2685,